fizemos da tua casa a nossa casa. Pusemos em nossa boca tuas mais loucas palavras, repetimos o teu sagrado livro, repetimos com mais puro desejo de acertar a rota e emos entre manos. Dinheiro, trampo e vício nos perdemos, mas lembramos daquilo que quando criança ouvimos. Seu Jesus, Papai Noel já deu no saco, então fale por si da sua fé que é só por hoje, irmão. É o mundo cão como o minuto alerta, pelos neguinhos trancado em Franco é que meu peito aperta. A droga boa e a porta pra ela aberta, fora impressão que é depressão que a razão não interpreta. Milagre é raro onde hipocrisia é mato. Meu Deus é o Deus do sonho, aqui o dos crentes é chato. Ossos do ofício, profissão, profeta, canção que faço é a minha confissão aberta. A sugestão aquela lá que em todo rap brota, não se entregar pra sabotar e assim honrar o sabota. Com a fé madura que do pé não cai, órfão de boca é ter um pai que nunca teve pai. Mas me ensinou a cartilha que põe em rimas. Dizem que herdei esse seu dom de quebrar paradigmas, e se eu quebro então eu prego a desconversão em massa dessa praga que é religião. Dividindo capítulos da tradição pra me portar como um discípulo nessa missão. Entendeu? Coerência, humildade, alegria, com aquela certa dose de inadequação. Sem a fantasia do Jesus bonzinho, sigo Nazareno, louco da revolução. Não santo, barba feita, cabelo lisinho, curto aquele acusado como beberrão, que sem drink lá na festa fez da água vinho. Sou mais esse que jantou na casa do ladrão, que abriu mão de seu primeiro pra reinar sozinho. Eu oro a Deus que ele me faça o último cristão. Do reino, não usa pessoas, não usa mulheres, não usa inveja pra destruir teus algozes, e nem tem algozes, pois não usam pessoas e mulheres e a inveja, e não torcem contra ninguém. Pra nós dinheiro é bem comum, o pica dos picas aqui é só mais um, feito a puta que lavou os pés de Jesus. Somos quem? Sabemos que Deus não é de ninguém. Contra crentes folclóricos que são bons em julgar, hipócritas católicos ótimos em jogar, irmãos pro inferno e conversa fora, fofocar. Compraram a salvação e agora querem me alugar. Não viu que eu tava pronto pra mudar? Aprendiz de homem bomba, assumi o meu lugar. Linha de frente, na solidão jamais canhão. Antigo crente, febril, sintomas de cristão. Cabeça quente, do espírito de Cristo dependente. Pá, não fazer merda e tentar ser um homem decente. Só vou derrubar da minha frente quem tirar o chão que me ajoelho e que meu joelho sente. O último cristão. Pode ser o primeiro, o último cristão. O último cristão. O último. Pode ser o primeiro.